Você sabia que para comprar anúncios e avisos diversos para divulgação aqui na DV, agora pode ser feito diretamente pelo WhatsApp? Sim! Através do catálogo de vendas do WhatsApp, você compra anúncios sem precisar sair de casa. Adicione o WhatsApp 99901-7640 e fale com a nossa equipe. É a sua ZYJ827, Rádio Barriga Verde AM, 1380, Capital, Santa Catarina, 6.000 watts de potência, emissora integrante da RBC Rádio. Está no ar, a sua música. Alô, quem fala? Alô, é o Joaquim. Oi, Joaquim, que música você quer ouvir? Eu queria ouvir uma música de companhia. Opa, animado, hein? Ele é aqui, comemorando aqui na cidade de Catarina. Parabéns. Então, música para o convívio. E que o amor está no ar. Para o Maria Maria. Rádio é solidário. Uma campanha agora. Confira as ofertas de hoje no Prônia Supermercado. Arroz parbolizado Olívia, 5 quilos, R$17,99. Massa sêmola estrela, 500 gramas, R$1,99. Pernil suíno com pele, quilo, R$9,99. Costela bovina ripada congelada, quilo, R$16,99. Na farinha de trigo e peixe, 5 quilos, R$11,99. Economizar é fácil, é prático. É Prônia. Todo mundo tem horário, trabalho, compromisso. A sua festa não é maior que a do próximo. Dê a vez, deixe o pedestre atravessar. Não fure filas do trânsito. Todos têm vez. Respeite responsabilidade por um trânsito mais seguro. Maio Amarelo, Rádio Conscientiza, Rádio Apoia, RBC Rádio. Mais 800 gramas, apenas R$25,90. Fralda qualidade para toda a família. Estão pertinho, Supermercado é. Estão na rua Felipe Schmidt em Ouro. Fone 3555-1835. Então, vamos lá. Filé de frango à parmegiana. Muito obrigado, viu, Terezinha. Vou comprar um chester e vou mandar para a Cristina Lourdes. Você vai precisar de 6 filés de peito de frango. Maria, é esse negócio. Aqui agora, o que os astros reservam para o seu dia, horóscopo do dia. E agora, os conselhos astrológicas para hoje. Áries, de 5 de março a 20 de abril. Amoriano, bom dia. Hoje é uma boa chance para focar em suas tarefas diárias e em seu trabalho, realizando tudo de forma impecável. É um bom dia também para se organizar e pensar a longo prazo, Ariano. Oi, Touro, bom dia. Lua cheia de Capricórnio. Isso deixa você mais forte para seguir em frente, sem medo. O dia também favorece o seu lado mais analítico, mais construtivo, e traz soluções para muitos problemas, Touro. Dois atrás para você que é de gêmeos. Hoje não é um bom dia para usar a força, mas sim para usar a sua inteligência. O dia traz finalizações de ciclos e preciso das portas. além de trazer uma energia de reclusão, pode ser que você queira ficar um tempo consigo mesmo, para pensar na vida, isso vai fazer muito bem para ti. São as primeiras previsões astrais, sempre no oferecimento da Serraria Dois Dedos, e a pouquinho já temos Câncer, Leão e Virgem para você. Esta é a sua ZYJ827, Rádio Barriga Verde AM, 1380, Capital, Santa Catarina, 6.000 watts de potência, emissora integrante da RBC Rádio. 9 horas com pontualidade, vai se cadastrando, amanhã tem visita premiada. Ela está de volta, de volta, a gente sabe, mas agora ela chegou pra ficar. Visita premiada da BV. Quem será um sortudo ou sortuda a faturar um super vale-compras do apoiador do quadro, que é o maior sucesso? Participe quinzenalmente da programação do Bom Dia BV e concorra ao vale-compras de R$125 do supermercado Kilder. É um baita apresentão pra você. Se liga na BV. Cadastre-se e boa sorte! A BV te faz companhia todos os dias, seja em casa, no carro, no trabalho ou nos seus momentos de lazer. Siga a BV também no Instagram, vai lá, @radio_BV. Por lá você fica por dentro dos eventos, bastidores da emissora e as promoções mais tops do seu rádio. Com você e pra você em todas as plataformas, @radio_BV. Procurando bons preços, roupas bonitas e de qualidade, é Lojas Preço Baixo. Lá você compra mais e paga menos. Pintura em confecções adulto e infantil. Precisou? Lembre-se, Lojas Preço Baixo. Lá não é promoção, é preço baixo de verdade. Em Capinzal são duas lojas, uma no centro de Capinzal e uma no Trevo, da Vila 7 de Julho. Notícias do consórcio Machadinho. Energia, meio ambiente e responsabilidade social. O consórcio Machadinho está realizando...